Eu vou além do que muitos esperam, porque eu sei bem os que passam nela. Que sempre vem de onde menos espera, faz de refém quem os pontos entrega. Eu vou além do que muitos esperam, porque eu sei bem os que passam nela. Que sempre vem de onde menos espera, faz de refém quem os pontos entrega. Se aprende, mas seus erros jamais serão acertos. Eu até entendo o que eu vejo, é diferente do que eu penso. E me convenço de que tudo tem seu preço. Até quando no mundão só pagando raiva? Se não meter o pé na porta, não arruma nada. Invadi, me arrisquei, dei a cara a tapa. Cheguei até aqui, quero ver quem me para. Só quero a minha cota, tá em cima de nós. É por amor sim, mas como eu pago as contas? Isso é sobrevivência, tô no corre dos dólar. Acabar com o sofrimento é tudo que nós sonha. Vai, corre que tão vindo atrás do gás. Acorda pra vida então, rapaz. Não desiste jamais, que é melhor a ser faz. Então vai. Eu vou além do que muitos esperam, porque eu sei bem os que passa nela. E sempre vem de onde menos espera, faz de refém quem os pontos entrega. Eu vou além do que muitos esperam, porque eu sei bem os que passa nela. E sempre vem de onde menos espera, faz de refém quem os pontos entrega. A concorrência é grande, tem que ser o melhor. Sei que se eu moscar, nego atropela sem dó. É eu por mim, um coração só. Cê acha que tá ruim, vai ficar pior. Nem vem querer me oferecer trocado. Tá molhado, tio, tão cobrando caro. Maloqueiro sim, no interior de São Paulo. Fica brava, né, filho, sonhando alto. Junto com os loucos eu sigo avante. Quando o rap toca é impressionante, nego. Chega a mudar o semblante, deixa nós felizes, meu canto é importante. Já foram algumas e desce mais uma, deixa inchar. Tô aqui com meus truta, brindando a noite, sintonia com a lua. Vida longa pra nós e um beijo nas curvas. Eu vou além do que muitos esperam, porque eu sei bem os que passa nela. E sempre vem de onde menos espera, faz de refém quem os pontos entrega. Eu vou além do que muitos esperam, porque eu sei bem os que passa nela. E sempre vem de onde menos espera, faz de refém quem os pontos entrega. Veja bem, o que cê quer, nós quer também. Se não for por bem, ela nem tá, eu sei. Sempre tenho na maldade, porém confio no meu rei, não tenho medo de ninguém. De que adianta toda noite pega Deus de orelhada e passa o resto do tempo só fazendo cagada? Então não viaja aqui de mão beijada, só no meio da cara, nada vem de graça. Clandestino é nós mesmo, cabeça no lugar e o corpo em movimento. Enquanto respirar, tamo pronto pro arrebento. Maré, Hortolândia, salve pros maloqueiros. Eu vou além do que muitos esperam, porque eu sei bem os que passa nela. E sempre vem de onde menos espera, faz de refém quem os pontos entrega. Eu vou além do que muitos esperam, porque eu sei bem os que passa nela. E sempre vem de onde menos espera, faz de refém quem os pontos entrega. Sem medo do imprevisto, tizão, dá minhas cartas. Tô no jogo na intenção do ouro, não da prata. Arranco sorrisos e arranco lágrimas. Tamo na casa, eu quero ouvir as palmas. Quero ouvir as palmas. Quero ouvir as palmas.